A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Quando a adolescência é chegando no fim, né, e muitas etapas, como não precisar pedir mais autorização dos pais pra fazer alguma coisa, e também poder transar com alguém que não fosse você mesmo, né, e tudo isso já tava naquele status de checked, a gente começou a almejar voos mais altos, como a independência financeira, e o que era o maior sonho, eu acho, pra todos nós, era tirar a carteira de motorista, né. Possivelmente a gente venha falar nesse programa na expressão carta de motorista, né? Que é uma expressão particular daqui de São Paulo, porque o resto do país fala carteira. Carteira de motorista. De motorista. Inclusive, eles até zombam da gente, né? Falando que carta, por que carta? Porque de escrever. Alexandre, você sabe por que nós, os paulistanos e paulistas, falamos carta de motorista? Não. É uma expressão em português que é válida também. Inclusive, em Portugal, né? A nossa CNH. É chamada de carta de motorista, porque carta significa documento também. Ah. Né? É uma inutilidade aqui no agente em 86. Então vocês do Brasil parem de caçoar de nós daqui de São Paulo, por favor. Sabe que daí lá nos 18 anos, primeiro tem todo um preparativo fora da lei, né? Com 16, 17 anos. Exato. É, você já fica pegando um carro um aqui, carro outra daqui, coisa. Ou a minha irmã pai. Com 14 anos explodiu um carro do meu pai na garagem. É. Mas ela não aprendeu a dirigir com os caminhões do seu pai? Exatamente, cara. E a minha irmã sempre foi muito melhor motorista do que eu. Eu nunca gostei de dirigir, mas até por conta desses caminhões, do meu pai e tal, era meio que uma obrigação, tava no DNA ser um bom motorista. E eu era mal, cara. Porque ali com os 16, 17, meu pai me enfiava dentro de um Fusca e eu nunca sabia, depois da primeira marcha, se eu enfiava a segunda ou pulava pra quarta ou rasgava uma ré. Então, e meu pai me xingava. Ah, mas a sua irmã com 14 anos sabe fazer e você não sabe. Sua bicha. E aí chegou nos 18 anos e o pior, eu teria que tirar uma carteira profissional. E aí ia trabalhar na boleia? É, era tipo mais pedibino? A intenção do meu pai acho que era essa. E fui lá eu tentar tirar uma carteira. Era um ônibus que se fazia o teste. Não era micro-ônibus, não. Um Mercedão dos mais velhos, inclusive. Não se fazia baliza com ônibus, era apenas um teste pra frente, pra provar que você tinha um mínimo de direção, se você conseguiria parar num ponto, não sair arrastando ninguém com a porta fechada. É, tipo... Todas as pessoas que iam fazer aquele teste estavam todos ali no mesmo ônibus. E o ônibus seguia, ó, beleza, fez seu teste, para, agora entra outro e assim vai. Putz, daqui a pouco é a minha vez. E você via uns caras tremendo, sabe? É. A primeira coisa que o cara faz, vai lá, arruma o banco, né? Dá aquela arrumada no banco, mexe no retrovisor, esquece de botar o cinto de segurança. E o examinador, cara, ele era um carrasco de marca maior. Então o cara, você tá louco? Não se dirige um ônibus dessa maneira. E aquele câmbio seco e tal. E eu vendo o desespero de muitas pessoas. E eu só vendo a maioria, o cara, era reprovada? A maioria foi me dando nervoso. Eu comecei a suar. Você tem um problema, né? Né, de intestinal. Exato. Quando você fica nervoso. E ele começou a se pronunciar naquela hora, enfim. Eu imagino, motivo da reprovação, cagou no assento. Aí o cara falou assim, Alexandre Moreira. Aí lá fui eu, arrumei o banco, retrovisor. Aquela mexida no retrovisor, meti o cinto de segurança, engatei a primeira e saí com aquela bicheira velha. E eu devo ter andado uns 8 metros. E o cara falou, pode encostar. Tá bom, tá bom. Pelo menos ele não me deu nem rabada, nem nada. E daí demorava um tempo pra você receber a carta. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu recebi lá a minha carteira de motorista. Mas aí minha mãe falou, o examinador era amigo do seu tio. O seu tio já tinha falado com ele. Já tinha soltado por fora. Sabia que eu passei 3 vezes por exames? Ah, sério? Mas foi no ônibus também ou no Volkswagen? Não, é o seguinte, a primeira vez foi num Fusca. Fiz lá as aulas e tal, num Fusca. Eu tinha 18 anos, aí eu fui fazer o teste. Daí era um Chevette. Não, era um mesmo, era, geralmente era um Fusca com que você fazia as aulas. Acertei banco, retrovisor e tal, saí com o instrutor. ele mandou eu parar numa rampa, né? Eu parei, aí na hora de sair o carro morreu. Eu olhei pra cara dele e falei assim, fui reprovado, né? Ele falou, foi, mas sai com o carro, né? O carro não vai voltar sozinho. Aí me deu um trauma e eu falei, puta. Vou pegar o ônibus com o Alexandre. Vou pegar o ônibus com o Alexandre Moreira. Aí eu esqueci disso. Aí com acho que 22 anos eu comprei o meu... Uma carta. Não, meu primeiro carro. Ah, o carro. Um Chevette. Ah, você comprou o carro antes de ter a carta. Comprei um Chevette velho, maldito, tinha mais ferrugem. Isso é uma coisa que eu não entendo, as pessoas podem comprar um carro sem ter carta. Pode comprar uma arma, se você quiser, né? É. Por aí. Aí eu comprei um Chevette amaldiçoado. E eu me lembro, hein, desse Chevette. Você lembra? Sim. Aí eu falei, vou aprender a dirigir. Amassei os quatro lados dele. Eu cheguei a amassar o teto. Porque uma vez eu entrei no meio de uma grade. Eu cruzei a Avenida Santo Amaro, não sei como, cara. Aí eu arrebentei a grade do corredor do ônibus. Depois de eu dirigir o carro uns 6 meses, o Chevetão, aí eu fui fazer o teste, fiz num Gol, aí eu consegui passar. Anos depois, eu fui fazer de novo, só que pra moto. É. Mas aí foi tranquilo, aí foi tranquilo, eu fiz lá o teste e passei, não tive problema. A Juliana Massada, que mandou um e-mail pro falecom@agente86.com.br, ela disse que fez 4 vezes o exame, olha lá, foi até mais que você. Disse que na primeira ela subiu numa guia, na segunda ela arrancou o carro com o examinador do lado de fora. Imagina o cara com a pranchetinha. Outra vaca! Ela disse que na terceira ralou toda a lateral do Gol e um outro carro da autoescola. Lá no Detran já. Já o Mário Pereira, que também mandou a história pra gente, e disse que conseguiu a estudo da proeza de ser reprovado no exame escrito. Ô, Mário! Eu ia falar do meu exame escrito, mas já me entreguei demais aqui. Né? Conta aí, pô. Você colou. Não, você lembra que tinha que fazer um teste de aptidão pra você, pelo menos, provar que sabia pegar numa caneta? Psicodélico. Não, isso. Psicodélico. Psicótico. Era, você lembra desse? Psicotécnico. Psicotécnico. Eu acho que eu tava errando, a examinadora pegou na minha mão pra fazer. Acho que o meu tio influenciou bastante mesmo. Hoje em dia as autoescolas têm uns carros bem mais bacanas, né? Mas a primeira vez que eu fiz o exame, em 1990, eu usei um Fusca e me lembro que nas aulas eu queimava a embreagem, né? Pra aprender a sair na subida, que eu fracassei miseravelmente. Né? Que era o terror da molecada, era aquela parada na subida. Agora sai! A instrutora, cara, que era uma velha maldita, dona da autoescola, cara, que se eu encontrar ela na frente eu atropelo, ela ficava falando... Você vai foder minha embreagem, tá novinha. Troquei há pouco tempo. A velha do inferno. Agora, tudo isso pra alguns anos depois, uma nova lei te dá o direito de perder a carta, né, cara? É mesmo. É porque a pontuação é algo recente. E você, eu não sei se você regularizou. Não, você estou não... em vias de, eu estou 3 anos consecutivos. Quando eu chego lá, minha pontuação bateu de novo, cara, impressionante. E uma vez, o cara me pegou, eu com um monte de coisa errada mesmo, tipo lanterna da placa, eu ainda ofendi a autoridade, o vigilante rodoviário lá. Como que foi tipo no... de ofensa? Agora você não, eu falei pra ele, faz o seu trabalhinho aí, que eu não vou te dar dinheiro. Ele achou que eu ia dar dinheiro. Ah, cara. Na hora que ele molhou os dedos na língua, assim, pra começar só... Só levantando folha e mais folha. E assim foi. Que ninguém ouça. Teve outra ocasião que eu tive que tirar uma habilitação internacional numa viagem que eu fiz pro Chile. É engraçado quando você tá dirigindo em outro país, né? As leis são diferentes. Se você dirige na Europa, por exemplo, as placas são diferentes. Sinalização de solo... É, até você se acostumar um pouco, você fica ali perdido. Aí eu tava numa rodovia no Chile, o guarda te mandou encostar. Eu dei a seta, encostei. Aí o guarda chegou, pediu habilitação, documento e tal. Você com o seu portunhol. É, aí que ele... Que senhor. Falou assim, por que está com as luzes del auto apagada, né? Esse dia, estúpido. Otário. Aí eu falei, não sei, senhor, tenho que acender... Aí ele pegou e falou, olha para trás. Aí eu botei a cabeça para fora do carro, olhei o movimento vindo. Todo mundo com os faróis ligados. Então era a lei andar com os faróis ligados. Aí ele, está vendo alguma apagada? Eu, não, senhor. Não, senhor. Então acenda essa merda. E vai embora. Aí eu acendi a luz do carro e fui embora. Sim, autoridade. A Marta, que também mandou um e-mail pra gente, a Marta Meyer, que também vive mandando e-mails, ela fala que o imbecil do irmão dela, quando estava fazendo as aulas, ele tinha um instrutor que achava que o aluno já sabia bastante, manja. E o cara ficava tomando cerveja no botequim. Enquanto, o, irmão dela, enquanto o aluno, que era o irmão dela, ficava treinando sozinho. Veja você. Em certa aula, o irmão, já em carreira solo, ele se atrapalhou ali com os pedais e capotou o carro da autoescola. Excelente! É ótimo essa. Ouvintes do Agente 86, não esqueça de dar um curtido na nossa fanpage. Mande sugestões também para episódios do nosso podcast no falecom@agenteem86.com.br. É atualizado toda segunda e quinta-feira. E quem sugeriu este episódio foi o Noel Jota. Voltando no Chevette que eu tive, sabe que é quando você sai da night e fala, vamos pra praia? Aí fomos com o maldito Chevette. A gente foi lá pra Peruíbe. Ah, que beleza. A gente resolveu ir lá pro Parque Ecológico lá da Jureia. Só que no trajeto, você tem que passar por uns riachos. Exatamente. Assim, aí não tem ponte, não tem nada. Você passa com o carro na água. Exatamente. Ali, o riacho tava meio alto, assim. A gente passou na ida, na volta a gente passou de novo. O Chevetão, a água começou a passar por cima do capô do carro. Você tá louco. E o carro começou a boiar. Todo mundo... Aquele desespero, o que a gente faz? Papai, abrimos, passou alguma coisa. Abrimos as portas, aí a água entrou, aí bum, ele assentou. Que ideia ótima. Aí ele assentou, a água não levou. E pra arrancar aquela merda de água.